Teixeira 23, página 212, capítulo 21. Com as incursões, chegou a distribuição. Era um costume nosso, a entrega de prémios e a reclamação dos despojos de guerra. Cada homem era autorizado a guardar o que havia conquistado pessoalmente. Armadura que retirava a um soldado morto, uma joia que arrancava do pescoço de uma viúva. Mas o resto, jarros, tapetes e vasos, eram levados para o palanque e colocados numa alta pilha para serem distribuídos. O que estava em causa não era tanto o valor de qualquer objeto quanto a honra. O quinhão que se recebia equivalia à posição de um indivíduo no exército. Em geral, a primeira parcela cabia ao melhor soldado do exército. Mas Agamemnon considerou-se a si próprio o primeiro e considerou Aquiles o segundo. Fiquei surpreendido por este último se limitar a encolher os ombros. Toda a gente sabe que sou o melhor. Isto só faz Agamemnon parecer ganancioso. Tinha razão, como é evidente. E tudo se tornou ainda mais agradável quando os homens nos ovacionaram a nós, cambaleantes, sob a nossa pilha de tesouros, e não a Agamemnon. Só os seus micênicos o aplaudiram. Depois de Aquiles, foi a vez de Ajax, e a seguir de Diomedes e de Menelau, de Ulisses, e por aí adiante. Até Cebriones só ter direito a elmos de madeira e taças rachadas. Mas, por vezes, se um homem se tinha destacado nesse dia, o general podia conceder-lhe qualquer coisa particularmente bela, mesmo antes de chegar a vez do primeiro homem. Assim, mesmo Cebriones podia ter alguma esperança. Na terceira semana, uma rapariga encontrava-se no palanque, entre espadas, tapetes e ouro. Era bela, com a pele de um moreno escuro, o cabelo negro e brilhante. No alto da maçã do rosto tinha uma nódoa negra, no sítio que fora atingido pelos nós de uns dedos. À luz do crepúsculo, também parecia ter os olhos pisados, como se tivesse aplicado kohl egípcio. Tinha o vestido rasgado no ombro e manchado de sangue e as mãos atadas. Os homens reuniram-se com avidez. Sabiam o que a presença dela significava. Agamemnon estava a dar-nos permissão para acompanhantes do exército, vivandeiras e escravas. Até então as mulheres tinham simplesmente sido violadas nos campos e abandonadas. Na nossa tenda havia um esquema muito mais conveniente. Agamemnon subiu ao estrado e viu deslizar os olhos sobre a rapariga, com um ligeiro sorriso nos lábios. Tal como toda a casa de Atreu, ele era famoso por seus apetites. Não sei o que me passou pela cabeça, mas segurei no braço de Aquiles e segredei-lhe ao ouvido: fica com ela. Ele virou-se para mim com os olhos arregalados de surpresa. Fica com ela como prémio, antes que Agamemnon o faça, por favor. Ele hesitou, mas apenas um segundo. Homens da Grécia, deu um passo em frente, ainda com a armadura de combate manchada de sangue. Grande rei de Micenas. Agamemnon voltou-se para ele de senho carregado. Pelida, gostaria de ficar com esta rapariga como prémio. Ao fundo do palanque, Ulisses ergueu uma sobrancelha. Os homens à nossa volta começaram a murmurar. O pedido dele era invulgar, mas razoável. Em qualquer outro exército, ele teria sido o primeiro a escolher. Os olhos de Agamemnon chisparam de irritação. Vi os seus pensamentos refletidos no rosto. Ele não gostava de Aquiles. Embora aquele não fosse o melhor lugar, o melhor momento para se mostrar rude. Aquela rapariga era bela, mas haveria outras. Concedo-te o teu desejo, príncipe da Fetia. Ela é tua. A multidão soltou gritos de aprovação. Gostavam que os seus comandantes fossem generosos e os seus heróis intrépidos e lascivos. Os olhos da rapariga tinham seguido a troca de palavras com uma expressão inteligente. Quando percebeu que ia ficar connosco, via-a engolir em seco, com o olhar a dardejar sobre Aquiles. Vou deixar os meus homens aqui a guardar o resto dos meus pertences. A rapariga vem comigo, agora. Os homens soltaram gargalhadas e assobios de apreço. A jovem tremeu de cima a baixo, muito ligeiramente, como um coelho vigiado por um falcão a pairar lá no alto. Vem, ordenou Aquiles. Voltámos para partir. Com a cabeça baixa, ela seguiu-nos. De regresso ao acampamento, ela sobressaltou-se quando Aquiles pegou na faca. Ele ainda estava sujo de sangue da batalha desse dia. Fora a aldeia dela que ele saqueara. Eu faço isso, disse eu. Ele estendeu uma faca e recuou quase embaraçado. Vou libertar-te. De perto, vi como os olhos dela eram escuros, castanhos como terra fértil e grandes no seu rosto oval. O olhar dela desviou-se rapidamente da faca para mim. Pensei nos cães assustados que tinha visto a fazerem-se pequeninos pelos cantos e de olhar vigilante. Não, não, apressei-me a dizer, não vamos fazer-te mal, vou libertar-te. Ela olhava-nos apavorada. Só os deuses sabiam o que pensava do que eu estava a dizer. Era uma camponesa da Anatólia, que provavelmente nunca até então ouvira falar grego. Avancei um passo e pusei-lhe uma mão no braço para a tranquilizar. Ela vacilou, como se estivesse à espera de apanhar pancada. Vi nos seus olhos o medo de ser violada, ou pior. Não podia suportar aquilo. Houve apenas uma coisa que me ocorreu. Voltei para Aquiles e peguei-lhe na parte da frente da túnica, beijei-o. Quando o larguei, ela olhava-nos fixamente, sem nos desfitar. Indiquei com um gesto a corda que atava e voltei a apontar para a faca. Está bem? Depois de hesitar um momento, lentamente, ela estendeu as mãos. Aquiles partiu para pedir a Fênix que nos arranjasse outra tenda. Levei-a até à colina coberta de erva e fi-la sentar enquanto preparava uma compressa para lhe aplicar no rosto. Com o ar desconfiado e os olhos baixos, ela pegou-lhe. Apontei-lhe para a perna que estava lacerada com um grande corte ao longo da canela. Posso ver? Perguntei, indicando a ferida com um gesto. Ela não respondeu, mas com relutância deixou-me pegar-lhe na perna, cobrir-lhe a ferida e atá-la bem com ligaduras. Seguia cada movimento das minhas mãos sem nunca cruzar o olhar com o meu. Depois levei-a até à sua tenda recém-montada. Ela parecia assustada, quase com medo de entrar. Abri a pala e indiquei-lhe a comida, as mantas, um jarro de água e algumas peças de roupa lavadas. Hesitante, ela entrou e deixei-a ali com os olhos muito abertos a observar tudo aquilo. No dia seguinte, Aquiles partiu para a nova incursão. Andei pelo acampamento a apanhar lenha, a refrescar os pés no mar. Durante todo o tempo não tirei os olhos da nova tenda ao canto do acampamento. Ainda não tínhamos tido sinal dela. A tenda estava tão fechada como Troia. Uma dúzia de vezes estive prestes a chamar a rapariga através do tecido. Por fim, por volta de meio-dia, vi-a na entrada. Estava a observar-me, semi-oculta pelas pregas. Quando viu que eu me tinha apercebido da sua presença, voltou-se rapidamente e preparou-se para partir. Espera, disse-lhe. Ela imobilizou-se. A túnica que vestia, uma das minhas, chegava-lhe abaixo dos joelhos e fazia-a parecer muito jovem. Não fazia ideia da idade que teria. Dirigi-me a ela. Bom dia. Ela fitou-me com aqueles olhos muito abertos. Tinha o cabelo puxado para trás, revelando os ossos delicados das faces. Era muito bonita. Dormiste bem? Não sei, porque não parava de falar com ela. Pensava que isso pudesse reconfortá-la. Uma vez ouvi Quiron dizer que se falava com os bebés para os acalmar. Pátroclo, disse eu, apontando para mim. Os olhos dela fitaram-me e em seguida desviaram-se. Pátroclo, repeti lentamente. Ela não respondeu, nem se moveu. Os seus dedos agarraram o tecido da aba da tenda. Senti-me envergonhado, estava a assustá-la. Vou deixar-te, disse, inclinando a cabeça e preparando-me para partir. Ela disse qualquer coisa, tão baixo que não consegui ouvir. Parei. O quê? Briseida, repetiu, apontando para si mesma. Briseida? Com um ar tímido. Ela fez que sim, com um gesto da cabeça. Isso foi o começo. Vim a perceber que ela sabia um pouco de grego. Algumas palavras que o pai lhe tinha ensinado quando ouviu dizer que o exército ia chegar. Clemência era uma delas. E sim, por favor, e o que queres? Um pai a ensinar a filha a comportar-se como escrava. Durante o dia, o acampamento estava quase vazio e só lá estávamos nós. Sentávamo-nos na praia e ficávamos a trocar frases. Comecei por compreender as suas expressões, a calma pensativa dos olhos, os sorrisos fugidios que ela ocultava atrás da mão. Não podíamos falar muito nesses primeiros dias, mas não me importei. Sentia-me em paz, sentado ao seu lado, com as ondas a fazerem-nos companhia e a quebrarem-se nos nossos pés. Isso quase me recordava à minha mãe, mas os olhos de Briseida eram brilhantes e observadores como os da minha mãe nunca tinham sido. Por vezes, à tarde, passeávamos juntos à volta do acampamento, apontando para cada coisa de que ela ainda não sabia o nome. As palavras acumulavam-se tão rapidamente que depressa precisávamos de recorrer à pantomima, fazer o jantar, ter um pesadelo. Mesmo quando as minhas representações eram desajeitadas, Briseida compreendia e traduzia o que eu queria dizer, numa série de gestos tão precisos que eu sentia o cheiro da carne a cozer. Muitas vezes ria-me da sua habilidade e ela brindava-me com o seu sorriso secreto. As incursões continuaram. Todos os dias, Agamemnon subia ao palanque, onde se encontrava a pilhagem do dia, e dizia: não há novidade. Isso significava que não havia soldados, sinais ou sons vindos da cidade. Esta recortava sobretinada contra o horizonte e fazia-nos esperar. Os homens consolavam-se de outras maneiras. Depois de Briseida, havia uma ou duas raparigas no palanque todos os dias. Eram todas camponesas, com mãos calejadas e narizes queimados pelo sol, acostumadas a trabalho duro e árduo ao ar livre. Agamemnon tirou a que lhe cabia e os outros reis fizeram o mesmo. Agora víamo-las por toda a parte a circular entre as tendas, a entornar água de baldes sobre os seus vestidos compridos e amarrotados, que tinham vestidos no dia em que haviam sido capturadas. Serviam frutos, queijos e azeitonas, trinchavam carne e enchiam taças de vinho. Poliam armaduras sentadas na areia com as couraças entaladas entre as pernas. Algumas delas teciam e fiavam lã de carneiro emaranhada, de animais que tínhamos roubado nas nossas sortidas. À noite trabalhavam de outras maneiras e eu encolhia-me ao ouvir os gritos que chegavam mesmo ao nosso recanto do acampamento. Tentava não pensar nas suas aldeias incendiadas e nos seus pais mortos, mas era difícil eliminar esses pensamentos. As incursões estavam estampadas em cada um dos rostos das raparigas, grandes manchas de tristeza que mantinham os olhos delas tão vacilantes e molhados como os baldes que oscilavam e lhes batiam nas pernas. E também nódoas negras, provocadas por punhos fechados ou cotovelos, às vezes círculos perfeitos, feitos por cabos de lanças na testa ou nas têmporas. Mal conseguia olhar para essas raparigas quando entravam aos tropeções no acampamento para serem divididas. Mandava Aquiles ir pedi-las, procurar ficar com tantas quanto possível. e os homens metiam-se com ele, referindo a sua voracidade e o seu infindo priapismo. Nem sequer sabia que gostavas de raparigas, gracejava Diomedes. Cada rapariga nova começava por ir ter com Briseida, que a reconfortava no seu anatoliano suave. Era autorizada a tomar banho, recebia roupa nova e depois reunia-se às outras na tenda. Montámos uma maior para as albergar a todas. 8, 10, 11 jovens. Quase sempre era Fênix e eu a falarmos com elas. E Aquiles mantinha-se à distância. Sabia que o tinha visto matar os irmãos, os amantes e os pais. Algumas coisas não podiam ser perdoadas. Lentamente foram ficando menos assustadas. Fiavam e falavam na sua língua, partilhando as palavras que aprendiam connosco. Palavras úteis como queijo, água ou lã. Não eram tão rápidas como Briseida, mas reuniam vocabulário suficiente para conseguirem falar connosco. Foi ideia de Briseida que eu passasse todos os dias umas horas com elas a ensiná-las. Mas as lições eram mais difíceis do que eu pensava. As raparigas mostravam-se receosas, sempre a trocarem olhadelas rápidas. Não sabiam bem o que fazer da minha entrada súbita nas suas vidas. Foi mais uma vez Briseida que lhes acalmou o receio, permitindo que as lições se tornassem mais elaboradas, intervindo com uma palavra de explicação ou com um gesto elucidativo. Agora o grego que falava era bastante bom e eu delegava cada vez mais nela. Era melhor professora do que eu e mais divertida também. A sua mímica a imitar um lagarto de olhos sonolentos ou dois cães a lutar fazia-nos rir a todos. Era fácil ficar com elas durante muito tempo, até ouvir o ranger do carro, o entrechocar distante do bronze e regressar para receber Aquiles. Era fácil, nesses momentos, esquecer que a guerra ainda não tinha começado verdadeiramente.